esse velho trem atravessa o Pantanal. As estrelas do cruzeiro fazem um sinal de que esse é o melhor caminho pra quem é como eu, mais um fugitivo da guerra. Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal, o povo lá em casa espera que eu mande o postal, dizendo que eu estou muito bem e vivo, rumo a Santa Cruz de la Sierra. Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal, só meu coração está batendo desigual. Ele agora sabe que o medo viaja também sobre todos os trilhos da terra. Esse velho trem atravessa o Pantanal, só meu coração está batendo desigual. Ele agora sabe que o medo viaja também sobre todos os trilhos da terra, rumo a Santa Cruz. Sobre todos os trilhos da terra.